vou ficar calado. Quero vir da voz de Deus, haha, e não a do diabo. Esse safado que tenta nos derrubar, mas o que Deus aprova, ninguém pode parar. Você pode tentar, mas vai se ferrar. Meu Cristo mandou um anjo para me ajudar. Ele está com a espada, cumprir e largar. Quando o inimigo olha, sai disparada. Sai de dois a dois para não embolar. Seu otário, não tem como se explicar. Você usa língua de alguns pra me criticar, mas vou falar bem calmo pra você escutar. E não vai dar, o cristão que pode me salvar. Vou olhar para frente e nunca mais pra trás. Quero ouvir a voz de Deus e não a de Satanás. E não há de Satanás. Deus, perdoe o meu pecado. Ouvi a tua voz e não fique calado mais. Deus, perdoe o meu pecado. Ouvi a tua voz. Deus, perdoe o meu pecado. Ouvi a tua voz e não fique calado mais. Deus, perdoe o meu pecado. Ouvi a tua voz. Posso até ter ouvido, mas não escutei, pois hoje eu ouço a voz de Cristo, porque hoje eu sei o que é bom pra mim, o que é bom pra minha vida. Larguei o álcool, crack e a cocaína, essa droga maldita que veio do diabo. Depois que usou, haha, ficou viciado, fumou, cheirou e não pagou. Logo o traficante veio e o vacilo cobrou. Meu chegado, que é isso? Eu não acredito que meu mano morreu por causa de um vale o vício. O diabo veio, ele puxou a rasteira e é o meu irmão. Não fica aí de bobeira, não usa voz horrível, nem essa voz grosseira. Mas se firme em Cristo, a nossa fortaleza, o meu escudo, a nossa defesa. E ao meu irmão, essa é a voz verdadeira. Deus, perdoe o meu pecado, ouvi a tua voz e não fique calado mais. Deus, perdoe o meu pecado, ouvi a tua voz. Deus, perdoe o meu pecado, ouvi a tua voz e não fique calado mais. Deus, perdoe o meu pecado, ouvi a tua voz. Para ouvir a voz de Cristo tem que ter respeito. Respeitar o seu irmão, se for branco ou negro. Este é o maior preconceito da nossa nação. Se o negro está parado, é suspeito ou ladrão. É suspeito ou ladrão. Detenção, prisão em Camburão. Prisão em Camburão. Desce mais um, a sete palmos no caixão. E não fique calado mais. Deus, perdoe o meu pecado, ouvi a tua voz. Deus, perdoe o meu pecado, ouvi a tua voz. E não fique calado mais. Deus, perdoe o meu pecado, ouvi a tua voz. Aí, português, se você não tivesse Cristo na sua vida, o que seria dela, mano? Ah, sei lá, eu podia me matar. Já estaria na calçada, leva, leva, pela levada. Se liga, meu irmão morto, enquadrado por bala. Mas eu peço a Deus, Deus meu é o Deus seu. Deus, perdoe o meu pecado, ouvi a tua voz e não fique calado mais. Deus, perdoe o meu pecado, ouvi a tua voz. Deus, perdoe o meu pecado, ouvi a tua voz e não fique calado mais. Deus, perdoe o meu pecado, ouvi a tua voz. Deus, Deus é aquilo que me falta para compreender o que eu não compreendo.